just glancing above my room. Ah, o papo vem, o novo papo, né? Ele é brasileiro, né? É isso. Viu? Não estou seguindo nada disso. Você, o nosso trabalho não fica nos interesses dos religiosos durante essa pageant da projeção de todos os vícios e medos do mundo nessa nova criança real. Que ressoeu. Fixação no eterno, no externo. Se deixe cego do eterno. Fixação no externo. Se deixa cego do eterno. Something like that. Not sure exactly how to translate it. Fixação no interno. I don't know how to say bind. I should know some way. Se amarrar. No inferno. Something like that. Fixação no interno. Se amarrar do inferno. Inferno. Could just mean a fiery pit. Doesn't necessarily mean hell. A towering inferno of flame. The internal fire. Gotta be careful with it. Yeah, it's a whole philosophy thing. You gotta be able to release it. Let it pass through you like a clear channel. Otherwise, you will burn. Otherwise, best leave it to its thing. Keep you alive. All right, man. Peace out. Até a próxima vez, Guiné. Eu vou desligar também, porque não tem ninguém. Outro amigo. Tchau.